O som das quatro estações é gás vazio, bebê. E opa, opa, opa, dá licença, moça. Sou Marco Tigrão, estou sarrando em tu garota. Ela rebola, desenrola, flexiona. Tá sacudindo, explodindo, tipo bomba. Seu bumbum balança, então joga essa potranca e toma, toma. Seu bumbum balança, então joga essa potranca e toma, toma.